espera pra te englobar. Livre de tudo que ama, de toda esperança, não vai se achar. Difícil é se libertar de quem quer te odiar. Nunca mais vou ficar preso por um desejo sem sombras reais. Selvagem, selvagem, selvagem, selvagem, selvagem.